ZYK 237. Rádio Encantado. Aqui tem mais informação. Rádio Encantado. A rádio com mais informação. Equipamentos. Tem uma completa linha de máquinas e aparelhos para padarias, açougues, supermercados, lancherias, trailers, armazém, balcão frigorífico e talheres. CATS Equipamentos, com produtos novos e seminovos e assistência técnica. CATS Equipamentos, na Rua Padre Anchieta, 166, bairro Santa Clara, Encantado. A 150 metros do pórtico de entrada. Fone 375-2215. 7h46, 7h46. Estamos aqui com o Bom Dia, Região dos Vales, aqui pela sua Rádio Encantado. Um abraço aí pro nosso amigo Ademar Bertamon, toda a equipe do Restaurante Clover, no trevo de acesso à cidade de Encantado. Restaurante Lancheria Clover, de segundas a sextas, cardápio típico italiano. Aos sábados, polenta, queijo frito, panqueque, não esquecendo o buffet livre, aquilo e o prato feito. Aos domingos, além daquele grelhado, um farto buffet com lasanha, polenta, queijo frito, tortéis, estrogonofe, peixe, batata frita, espeto corrido, buffet de saladas, buffet de sobremesas e muito mais. Restaurante Lancheria Clover, na entrada da cidade, no bairro Santa Clara. Telefones 992-17-86-87 ou 993-46-0140. Abraço aí, Ademar Bertamon, o Rodrigo, o Marchiori, a Márcia, a Ana, toda a equipe aí do Restaurante Lancheria Clover, sempre ligadinhos conosco. Faça suas compras sem sair de casa. Entrega grátis de compras acima de R$100. É no Dália Supermercados. Acesse super.dália.com.br, facebook.com/Dália Supermercados e no Instagram do Dália Supermercados. Agora aqui na programação do Bom Dia, o recado é da Ângela Reale, o comentário semanal da Ângela Reale, num oferecimento de Marli Cosméticos. Telefone 3751-6521. Tia Farmácias, na Rua Júlio de Castilho, 740, em frente ao Hospital de Encantado. Telefone 3751-4231. Depois do comentário da Ângela Reale, a gente vai trazer aqui também, é claro, a participação do ouvinte, o recado do ouvinte, em nome de Malage Veículos. Mas agora, Ângela Reale, seu comentário semanal aqui no Bom Dia. Olá, pessoal. É muito bom ter vocês com a gente aqui na Rádio Encantada.